Obrigado àqueles que rezaram comigo. E, padre, eu queria rezar. 0 operadora 41 3221 6070. É o número para você ligar e falar comigo. Escute esse testemunho. Meu nome é Maria Solange. Eu sou de Turvo. Quero dar um testemunho sobre o meu filho, que ele sofreu um acidente de moto e ficou 18 dias em coma. No terceiro dia que eu fui falar com o médico me disse que ele iria ficar vegetando. Não ia ouvir, não ia falar. Ele tinha uma febre muito alta. Então eu pedi para os enfermeiros do UTI deixassem eu levar a água e comecei a levar. No quarto dia, meu filho devolveu a visão, voltou a enxergar, abaixou a febre e hoje está com 7 meses. Ele fala, ele come por comida pela boca, que ele era só por sonda. E com a graça de Deus ele já consegue escovar os dentes e comer. Muito obrigado, meu Deus. Deus abençoe, Padre. Meu Deus, eu fiquei sem palavras, viu, filha? Quando você falar com ele, espero que você esteja me ouvindo, dê um abraço nele por mim e diga que estaremos rezando. Louvado seja o nome de Jesus, no céu, na terra, em todos os cantos. Um abraço ao povo de Turvo. A gente fica até com nó na garganta, né, diante de um testemunho desse. Obrigado, Jesus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Filhos queridos, o Evangelho de hoje, segunda-feira, Semana da Unidade dos Cristãos, João 16, 29 e 33. João 16, 29 e 33. Os discípulos disseram: agora sabemos que vós conheceis todas as coisas. Por isso cremos que saístes de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Mas já chegou a hora em que vós sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Coragem! Eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, começando uma segunda-feira, hein? Com um evangelho desse. É o tipo de evangelho que você tem que ter marcado na tua Bíblia. Você tem Bíblia? Não vai dar tempo, então marca num papelzinho ali. João capítulo 16. Bom, eu já tinha falado que o 15... João 15 é o quê? Ô, padre, eu esqueci. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. João 15. Agora é João 16. No mundo vocês terão aflições, perturbações. Coragem! Eu venci o mundo. Senhor, é inevitável as tribulações. É inevitável termos dificuldades, mas ajude-nos a vencê-las. Dai-nos, Senhor, esta fé tão certa, tão segura, que iremos vencer. Filhos queridos, tem algo que está te causando medo? Tem algo que na tua vida pessoal está te deixando inseguro? Eu estou lendo um testemunho agora, é lá de Fortaleza, está no site. Padre Reginaldo, sua bênção. Olha, escuta isso aí. Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Na novena de Santa Rita, eu já estava me pedindo uma graça para mim. Porém, quando eu fui na casa da minha irmã, ela estava mais desesperada que eu. O filho dela, Fernando, dependente do crack, estava numa crise. Acho que pior de todas as outras. Ela me disse que queria que Deus a levasse, pois não tinha mais forças. Imediatamente eu pedi que ela me acompanhasse e começamos a acompanhar seu programa. Falei, minha irmã, faça a novena de Santa Rita. Padre, meu sobrinho pediu um tratamento. Deus seja louvado. Rita Goiana, de Fortaleza. Coragem, coragem! Eu venci o mundo! Mais amor no peito. Teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho. Eu creio, Senhor. Eu não vou me entregar. Eu confio, Senhor. Vai em frente! Deus me ama. Deus me ama. Você não está só. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Vai em frente. Deus me ama. Abençoai, Senhor, nessa tarde de segunda-feira, a roupa dos enfermos. Filhos, filhas, sobrinhos, parentes que estão envolvidos em crack, abençoai a água. Se escutou o testemunho, pediu para os enfermeiros para levar a água benta. Obrigado, Senhor, são tantos sinais, meu Deus, tantos sinais. Abençoai essa água que restituirá a saúde como força da fé. Abençoai todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.